caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Lusitana Paixão, a terceira desde que se iniciou a Antena Web. Já sabe, todas as sextas-feiras estou aqui, das 2 às 4, consigo a fazer-lhe companhia e a dar-lhe muita boa música. Vamos abrir esta terceira edição com três músicas bem mexidas. A primeira é de Ana, Aranha Aranha, depois Kim Gouveia com um garfo destes, e depois também vamos ouvir Kim Barreiros com o Bombeiro Voluntário. Eu já volto, até já! Para Maria, e não importa o que ela ponha na mesa, com gastez parecido à portuguesa. Nosso povo é dançarino, faz versos e também canta. Nas festas é bailarino e sempre molha a garganta. À mesa é o maior, na arte de bem beber, mas à noite sabe melhor aquilo que vai comer. Puxa, puxa! Assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Com garfo destes também eu assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Meu povo sabe viver a vida que são dois dias, sabe comer e beber. Eu digo as marinhas, mesa, cama e roupinha, bem lavada, sim senhor, com o garfo sempre pronto, a comer é o maior. Vira, vira, Maria! Puxa! Assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Com garfo destes também eu assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Com garfo destes, com garfo destes, com garfo destes. Com garfo destes também eu assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Com garfo destes também eu assim comia, com garfo destes fiz um anel para a Maria. E não importa o que ela ponha na mesa, com garfo destes vai cozido à portuguesa. Antena Web. Mas o bombeiro está alerta e dá a vida por vida. Seja dia, seja noite, sempre à disposição. O que faz é com amor e sem ganhar um tostão. Ser bombeiro voluntário é ter grande coração. Toca a sirene, vai a todas e com a agulheta na mão. Ser bombeiro voluntário é ter grande coração. Toca a sirene, vai a todas e com a agulheta na mão. Abnegação, trabalho, suor e lágrimas é o que espera a corporação. Deixa a mulher e os filhos e pede a São Marçal que o proteja dos perigos, bombeiro de Portugal. Ser bombeiro voluntário é ter grande coração. Toca a sirene, vai a todas e

Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Gostaram deste Zubi Zubi Zubi? É uma música muito divertida, eu acho. Enfim, é uma boa música e é daquelas que dá mesmo para descontrair nesta sexta-feira ou nestes dias de sexta-feira. Enfim, bom, vamos para o intervalo, mas antes tenho mais uma musiquinha para lhe trazer. É uma música kizomba, é um ritmo que já começa a entrar aqui na cultura musical portuguesa. Quem nos canta esse tema é Linda, a cantora do famoso Pega na Gaita. Um dia destes ainda hei de me atrever a passar estas músicas aqui. Mas esta música chama-se És Tu, Meu Amor, És Tu. E é um kizomba. Enfim, eu cada vez vejo estas coisas chamadas imitações na minha interpretação. Vejo estes ritmos a serem melhor interpretados, melhor orquestrados, mais realistas, não é? É porque estes kizombas até aqui têm sido uma espécie de kizomba misturado com música latina, coisa que o kizomba não é. Mas tenho visto algumas melhorias ao kizomba. E pronto, então vamos ficar com este kizomba de Linda, És Tu, Meu Amor, És Tu. Depois um breve intervalo e eu já volto. Até já. Quero-te na minha vida.

Ora, e muito bem, vamos continuar com música sempre, sempre, sempre em português. Vamos primeiro ouvir uma música fantástica. Eu não sei se sabia que Manuela Morgantes canta, ou melhor, cantou, e ela gravou, por exemplo, um trabalho chamado Alibi, de 1982, que continha o famosíssimo Foram Cardas, Foram Prosas, mas também um tema, digamos, um sucesso oculto. Eu digo sucesso porque fez muito sucesso entre aqueles que ouviram o disco, mas cá para fora este tema, creio que não saiu sequer. A música chama-se Cocktail Party e é cantada na voz da nossa querida Manuela Marguetes. Um tema bem interessante para ouvir. Depois vamos ficar com Ana Malhoa e por fim Susana Fragosa com O Pobre que Paga. Eu já volto. Thank you.

criança bonita volta atrás a chorar a canção. E essa capa com fitas pratas é aquela granada do meu coração. E o sorriso com que as luzes encantas dá vida e alcance a minha ilusão. Ora, está a ver como é que é. A mulher portuguesa, pelos vistos, é mesmo muito bonita, ao ponto de deixar os nossos intérpretes confusos. Primeiro, Dino Meira fala-nos da Helena. Não há. Lá, lá, lá, lá, lá.

mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Tantas dúvidas desvanecem-se. A loira, a morena, se é a Helena, se é a Madalena. E até fiz mais uma rima. A tua está bonita, está para rimas. Está bom. Mas como dizia então, desvanecidas as dúvidas, Jorge Ferreira canta-nos Amar-te-ei Eternamente. E aqui vamos nós com este ritmo de Jorge Ferreira. Destino, ver-te sempre a cada instante, no espelho do pensamento, embora estejas distante. Amar-te é meu destino, ver-te sempre a cada instante, no espelho do pensamento, embora estejas distante. Sou eu, dos espinhos e dolores, do que faço e muito mais, o meu amor é assim. Sou eu, tenho-te amor verdadeiro, talvez possa ser o primeiro que criou um raiz em mim. Amar-te e querer-te bem foi um contrato que eu fiz. Já quiseram desmanchá-lo, mas fui eu que não o quis. Amar-te e querer-te bem foi um contrato que eu fiz. Já quiseram desmanchá-lo, mas fui eu que não o quis. Sou eu, dos espinhos e dolores, porque faço e muito mais, o meu amor é assim. Sou eu, tenho-te amor verdadeiro, talvez por ser o primeiro que criou um raiz em mim. Amava-te eternamente, se eterna pudesse ser, mas como eterno não sou, irei amar-te até morrer. Amava-te eternamente, se eterna pudesse ser, mas como eterno não sou, irei amar-te até morrer. Sou eu, dos espinhos e dolores, porque faço e muito mais, o meu amor é assim. Sou eu, tenho-te amor verdadeiro, talvez por ser o primeiro que criou um raiz em mim. Sou eu, dos espinhos e dolores, porque faço e muito mais. amor verdadeiro, talvez por ser o primeiro que criou raiz em mim. E muito mais, o meu amor é assim. Sou eu, tenho que amar verdadeiro. Talvez por ser o primeiro que criou raiz em mim. Sou eu, dos espinhos e dolores, porque faço e muito mais, o meu amor é assim. Sou eu, tenho que amar verdadeiro. Talvez por ser o primeiro que criou um raiz em mim. Sou eu, dos espinhos e dolores, porque faço e muito mais. Meu amor é assim. Sou eu, tenho-te amor verdadeiro. Ora bem, esta história está prestes a acabar, vamos depois para um breve intervalo, mas antes há aqui uma música que eu lhe quero mostrar, caro ouvinte. Então é assim. Primeiro, como já ouviu, não é? A portuguesa bonita deixou o português confuso. É? Se é loira, se é morena, não é? Mas assim lá chegou a um consenso. Não é? Lá chegou, lá resolveu as suas dúvidas. Entretanto, aquela que fica com ele deixa-lhe a seguir uma mensagem. Uma mensagem muito bonita, que é o que passou, passou, na voz das Cocktail. Porém, se eu virem a letra com atenção, o que ela vai dizer nesta música é: meu amigo, já fizeste figuras tristes o suficiente, anda para casa e olha, finge que isto... pá, olha, passou, pronto, finge que isto não aconteceu. É verdade, caro ouvinte. É que parece mesmo a imagem que eu tenho quando ouço esta música. E então, sem mais rodeios, aqui vão as Cocktail com este O Que Passou, Passou. E eu já volto depois de passar um breve intervalo. Até já! Deixa o palco, por favor. Diz-me há quanto tempo, amor, tu pintaste no teu rosto esse olhar. A máscara de luz e cor que esconde essa tristeza, a dor, o medo de partir e não voltar. Deixa o palco, por favor. Que as luzes, meu amor, apagaram-se e o drama terminou. Nunca foste bom ator, já é tempo, amor, de olhar em frente o que passou. Aquele banco de jardim passou. Diz-me há quanto tempo, amor, representas um papel sem o sentir. Eu sei que a fazes só por mim e dói-me tanto ver-te assim, que hoje só por ti eu vou partir. Deixa o palco, por favor, porque a sala, meu amor, e a tarde.

nada, toda a gente tem. Não fiques largada por zangas também. Amar às vezes magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se afoga num beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Amar às vezes magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se afoga num beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Amar às vezes magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se afoga num beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Teu adeus, e que pensas em não deixar de lado nem os pequeninos teus e meus. Como mãe tens direito a levá-los, o pai é quem sofre a maior dor. Mas já que me deixas, ao menos respeita meu último pedido, por favor. Só te peço antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho. Mesmo separados, vida fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. Que a qualquer momento, a qualquer hora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Sei que lhes vais dar um outro mundo e eles vão ter um novo lar. Mas por Deus eu peço-te por tudo, não ponhas ninguém no meu lugar. E à noite quando se deitarem, se eles te perguntarem por mim, diz que os amo muito e só não estamos juntos porque és tu que já não queres assim. Só te peço antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho. Mesmo separados, vida fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. A qualquer momento, a qualquer hora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora

continuamos esta emissão deste Lusitana Paixão, agora com Mãe, um tema de já bastante antigo. Infelizmente não conseguimos descortinar o intérprete, informação essa que também aqui não nos chegou. Mas é uma música muito bonita e nota-se pela qualidade sonora que já é antiga, talvez da década de 70 ou mesmo 80. Mãe é o tema que se segue e depois ficamos com Graças a Deus na voz de Agatha. Até já! Mamã, tu estás tão longe de mim. Mamã, sinto que estás a chorar. Não chores, a minha ausência, que um dia hei de voltar. E o tempo passa depressa. Pede a Deus que te tire esse tormento, que te abrande o sofrimento desse teu formoso rosto. Marcas no rosto. coisas também. Nada repenso, só agradeço. Quero o mal, quero o bem. Feitas as contas, nos prós e nos contras, não fiquei a perder. E se mais 30 anos vierem, vou sempre agradecer por este tempo vivido, chorando e sorrindo. Eu dou graças ao céu por estas marcas no rosto, de amor e desgosto. Eu dou graças ao céu por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu. Por tudo isto que é tanto, a voz eu levanto e dou graças ao céu. Caminhando para o fim esta emissão do Lusitana Paixão, mas ainda há tempo para mais algumas músicas. Vamos ficar para já em primeiro com a música de José Alberto Reis, Cama de Espinhos. É um dos seus últimos trabalhos e também um dos com mais sucesso. Faz lembrar o Alma Rebelde, os velhos tempos de Alma Rebelde e também de Amo-te, outro dos temas que marcou a carreira deste cantor romântico português. E depois ficamos com o Luís Manuel. Mudamos um pouco de ritmo, vamos aos tempos dos Modern Talking, porque é nessa batida, nessa melodia que se baseia a música de Luís Manuel. Chama-se Meu Nome é Luís e é um dos primeiros trabalhos do artista. Ele que também é um dos grandes que figura no panorama musical português atual. Já tem alguns aninhos de carreira, Luís Manuel. E então, ficamos primeiro, como disse, com José Alberto Reis e a sua Cama de Espinhos, depois com Luís Manuel e este Meu Nome é Luís. Eu já volto, até já. Não queria dar-te notícias de mim, mas tu perguntaste e eu não consegui calar mais os danos que o adeus deixou. É duro demais o que eu vou dizer, mas já que perguntas vais mesmo saber como é que hoje vivo, como é que hoje estou. Então é assim, eu durmo sozinho num quarto sem cor, em cama de espinhos, envolto na dor. Cada madrugada parece o meu fim. Então é assim, os lençóis de linho são como punhais, cama de espinhos doente demais. E tudo por causa de não estares aqui. Agora que sabes, não vou repetir. Para que revelar-te mais o meu sentir?

E pronto, é o final de mais uma edição deste Lusitana Paixão. Foi um prazer estar consigo neste dia 22 de janeiro de 2010. Eu gosto sempre de estar consigo, Arvind. Primeiro porque sei que desse lado me ouve e é muito bom saber disso. Depois é bom também estar deste lado a fazer rádio e a concretizar um sonho de há muitos, muitos anos. São emissões gravadas, é verdade, mas não deixa de ser rádio. E agradeço por, de quando em vez, receber algumas críticas construtivas, boas ou más, mas todas elas no mesmo sentido, no sentido de melhorar. Agradeço imenso por isso e por estar desse lado, por merecer a sua preferência. Um grande abraço e para terminarmos com esta emissão, vamos chegar com duas músicas, duas grandes músicas. Primeiro vamos recordar Pilar com Um Amor Assim. E depois, a música de Patrícia Candoso, do álbum O Outro Lado, de 2004. A música chama-se Eu Sou Como Um Livro. É um daqueles temas ocultos, digamos assim, daqueles que não saem cá para fora, mas que são bem bonitos. Então este, Eu Sou Como Um Livro, vai encerrar esta emissão. Até à próxima sexta-feira. Eu volto amanhã às 3 com Sonoplastia. Um forte abraço. Até amanhã. Antena Web, ao alcance de um clique. Para poder cuidar.